Desista não, diga pro dono da vida, já é de 4 dias. Não deixe sua fé morrer, como fez Maria. Disse está tudo acabado, o luto aqui chegou. Que não, com certeza ainda há tempo de tirar a pedra, de tirar essa dor e a tristeza que você carrega, e tirar do meio dos escombros o que a vida levou. Deus tem um milagre do tamanho da tua aflição. Deus manda o milagre sair para fora. Se você crê, ele remove a pedra agora. Deus faz um milagre andar na tua direção. Deus tem um milagre do tamanho da tua missão. Deus manda o milagre sair para fora. Se você crê, ele remove a pedra agora. De tirar a pedra, de tirar essa dor e a tristeza que você carrega, e tirar do meio dos escombros o que a vida levou. Deus faz um milagre andar na tua direção. Deus tem um milagre do tamanho da tua missão. Deus manda o milagre sair para fora. Se você crê, ele remove a pedra agora. Deus faz um milagre andar na tua direção. Deus tem a tua missão. Deus manda o milagre sair para fora. Se você crê, ele remove a pedra agora. Se você crê, ele remove a pedra agora. Se você crê, desista não.